Salvador, é o Papá Papá, Bravo Lima, Nicole. Papá Papá, Bravo Lima, uniforme 2. Bravo Lima, uniforme, tratar no Salão Tapuã. Vai ingressar no seu circuito para pouso com intenção de baixo 3. Está no Salão Tapuã, Bravo Lima, uniforme. Bravo Lima, uniforme, mantenha abaixado o farol de Tapuã. A manter vertical, Bravo Lima, uniforme. Michael Mike, autorizado a alinhar e manter pistão no 7. Michael Mike, afirma, autorizado, prosseguir até a cabeceira 35. Mantenha a posição aguardando coordenação junto a Infero para o estacionamento no Pátio 3. Ciente, Bravo Lima Uniforme. Contato o radar passando o coral, voo direto, onde? Reporte quando visual, vai prosseguir via litoral sul, 506. Ciente, Bravo Lima Uniforme. Mais confirmar que forma helicóptero na vertical do farol de Tapuã, mantendo 506. Reporte quando visual autorizado, decolar vento no 40 graus, 09. Zulu QNH 10 no 100, reporte, pode esperar. Bravo Lima Uniforme, confirma intenções, é só desembarque no Pátio 3? É, contactar o passageiro, só desembarcar. Ok, ciente, aguarde. Ai, que graça. O uniforme informa que seu estacionamento no Pátio 3 está sendo coordenado junto à infraero. A mesma solicitou que o senhor aguardasse uns minutos. Sim, bravo, Lima Uniforme. Eu chamei 6326 no Salão 32, táxi à direita, chamo o Salão 121, décimo 9. 29. Mike, chama o controle 1208. Mike, controle Salvador, é o papapá, Mike, Golf, Mike. Papapá, Mike, Golf, Mike, Golf. Aqui já visual do aeronave que está fazendo o aqui no litoral Tapuã. Vai manter o litoral, se possível, 110 para a Rua de São Paulo. Tente mantenha a cobertura de revisar, tente a Bravo Lima Uniforme, Mike Golf Mike, reporte passando fora da barra. Ai, que graça. Zulu, autorizado a alinhar e manter, pistão no 7, reporte pronto. Bravo Uniforme, já visual com Mike Golf Mike. Bravo Lima Uniforme, Torre de Salvador, ciente. Aguarde mais uns instantes, ok? Estamos aguardando aí para retornar. Ciente, Bravo Lima Uniforme. Uniforme, a Infraero informou sua posição 6 Romeu, autorizado a prosseguir via litoral, uso por sua conta em risco no pátio 3, atente a veículos e aeronaves no solo, vento no 30 graus 04 nós. Posição Romeu, Bravo Lima Mike Echo Zulu, pronto? Mike Echo Zulu, aguarde. Alô, Alex Leite, registro da terminal do 46, milissetor. Melhor, Salvador, para serviço de informação de voo e alerta, Chame centro de Recife, 128.8, caso negativo, na 35.3. Logo festa, prossiga. Logo festa, no centro da Grande-Vizinha, para chutar isso, para ir aqui para lá. Da Colada 42, chame o controle 120, esse mal 8, por favor. Os 42, transferindo o controle Zulu, correto. Controle, boa tarde, Papai Romeu, Mike Eco Zulu, na sua escuta. Autorizado a alinhar e manter pista 10. Bravo Lima uniforme na escuta? Na escuta, já. Confirme sua posição? Tá. Então eu vou estar com 3 agora, tá? Gente, Bravo Lima uniforme, reporte quando estacionar na posição 06, Romeu. Tá, reclamar o Bravo Lima uniforme. Logo certo, quanto de nota vai direto para a sua alta? Direto para a alta, certo. No 42 autorizado a colar pista no 0, vença no 30 graus, 06 dúzia de nós. Então, 0 para a minha 1 para 2. Já fala da barra? Índia, só falta o braço pela Índia, liberação na Chimitax. Posição 06. Gente, frequência livre para a nova decolagem, chama o solo 121 no décimo 9. 219, Bravo Lima uniforme. Xanemiano 42, decolado 45, chama o controle 1208, bom voo. Obrigado, até amanhã. Alô, vou passar no metro, Xanel, tem 142. Xanel, Leandro 42. Boa tarde, contato Randa. Colar isso para via Puca, pela minha voz, 350. Puca 350, minha 350, quer dizer, eu vou a Puca ou Jamo? Xanel, Leandro 42, passando 2 no pé, vou direto Jamo. Eu vou a Jamo, 6142. Max, por cima. 20 mais um bucho max, chama na frequência livre, com todos os classificados, vai ser por bom voo. 2, Thiago Fiesta, está fazendo prova da Seaga do Alto Campo. Thiago Fiesta, autorizado, está presente para seguir final no 7. Aguarde a autorização de pouso. Está autorizado, prosseguir para final da 1 no 7, Thiago Fiesta. Lula 43, certo, no posição de 12 horas, 7 milhas, estão no posto, subindo no nível de voo 1900, tipo 1-2-3-2-0. Lula 47. Chamando a 315, pela posição de 1 hora, 62 de milhas, estão no posto, mantendo o nível de voo 1900, tipo 1-1-0. Tenho 63, Lula. Controle. Vamos à 20ª milha, fica feliz pela conexão do seu voo, bom voo. 0.8, have a nice flight. Pode ver, that's all it. Thank you. Have a good day. Thank you. Good afternoon, China 6221. Have a one departure. Chamei 6221, with a contact on departure, climbing maintain flight level 380 via Abo 1 departure. 380, Abo 1 departure, 6221. Chamei 6142, chamei centro Recife, 126 decimal 85, caso negativo 125 decimal 45. 2525, assim, obrigado, boa tarde, amanhã. Chamei 6153, utilizar o subida nível de voo 380, quando possível, pronto, monte o 6315. Agora de começo, por cento de risco. Muito grato, não se escuta, 6315. Channel 6221, heading LFR. LFR, 6221. Channel 6526, solicito que você mantenha a rota de saída. Sim, você vai manter, minha prisão. Fiosca autorizado, pouso pista 1-7, vento no meio 0 grau 099. Autorizado, pouso na 1-7, Thiago Fiosca. O 4462, boa tarde, estou na identificação, está em contato radar, agora afastado de Salvador, em 72 milhões de curso da Oeste. Eu vou direto para a Terra, para a Xingão de Vici. Está mantendo o vídeo de voo, 5-0. Após passar 2 minutos, está autorizado o voo direto 4351. Programa 2000 direto pro 351, bravo que vem. Que nome é essa pula, tá os nomes? Ah, eu queria pegar a faixa radial 351 até ponto. O que é? Tá do lado, bravo que vem. Ok, vai interceptar 351 até ponto, bravo que vem. 2009, autorizado alinhar e manter, risco no zero. Manter no zero, 200. Tiago Fiat. Azul 4131, decola 202, chama o controle 120, decimal 8.1. 208, boa. Salvador, azul 4131, boa tarde. Azul 4131, boa tarde, só para tornar a decolagem, se fazia salvo 1 para nível de voo 360. Via 360, 4131. Azul 4462, está autorizado o voo direto do ar. Sim, salvo direto para 5366. Logical 023, clear to land 1910, wind 120 degrees, 0 mile about. Wind 1910, approximately 023. Metais altímetro 1910, na prata, tudo já aproximado do procedimento MS, informe e estabilizado. Autorizado MS, controle estabilizado, 4.2. Controle de passagem, com 2009. Motor 009, boa tarde, contato Renan Decolagem, sub aviação, voando para nível de voo 240. Poderia manter a 3.000 para a direita visual aqui? Confirme. Poderia manter aqui um 3.000 para a direita visual aqui para os nossos passageiros do litoral? 009, aguarde. O 2009, infelizmente, não será possível devido às aproximações, manter o perfil de saída. Você vai manter o perfil, eu vou deixar o zero. Luna 620, vem utilizada a descida para 4.000 pés, altímetro 1904. Luna 31, autorizado voo direto Mótima. Mótima, da presente 4131, né? Cidade, vai direto Coral, voo 2009. 3219, autorizado usar direto para o Coral. Bono 796, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento no 50 graus, 09 mais. Autorizado alinhar e decolar, 10, Bono 796. Decido. Pista 19, confirme a razão que entrega na subida. Passou 4,500. Copiado. Azul 41, autorizando a confirme a razão que entrega na subida. 2.000 pés por minuto. Yeah. Bom, agora 249. Em seguida 2209 para sequenciamento. 2209 para sequenciamento. Gol 1620. Bono 796, decolador zona 0, chama o controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, grato, bom final de semana. 19 milhas. Ok, então resta aí então para 190 mais, tá bom? 20, grato, a reautorizada descida para 3.006. 3.000, confirma ajuste? 1.004. Ok, 14.3.000. Onda 796, contato da decolagem, subavia São Voando para nível de voo 360. Beijão, só para o 360 agora, o voo 796. Alô, 4-1-2-1, chame Centro Recife, a frequência 1-2-8-35, saúde relativa 1-2-3-8. Pula 4-3-6, isso é a da terminada 63-1, setor nordeste do Salvador, chame controle na Caju em 1-2-0-3. Estabilizado em LF. 4462 completo sinal do procedimento, chame o 1-98-995. 2-9-295. São Salvador, boa tarde, o azul 4462 está no ILS, estabilizado a 7 milhas. Azul 4462, pouso autorizado, pistão 0, vento 950 graus, 109. Vinhete, livre pouso, azul 4462. Agradecido, vou deixar o jornal. 1-2-0-0-9, chame centro de Recife, 1-2-8-35, caso negativo, 1-2-8-8, mantendo o nível de voo 200. Chame a 3-1-4, voando de uma vista para 3-10, a última turma 0-1-4. Com 1-0 complexo, final do procedimento, chame por 1-8-9-5. Atendido pelo setor X de Veracruz, Juliette Calexão. Obrigado. Setor de hotéis autorizado, final do procedimento, ele é satisfeito. Só não usar informe estabilizado. Você não fala 2 mil, eu estou estabilizado. Essa é a minha não pode. Saber que está confirmando, o tipo de equipamento é um sabe de 08? Afirma. Com o nome da descida. Tomo meia, taxa direita, chame o solo 1-2-1-9. Taxa direita, chame o solo 2-1-9-2-7-7-2. 120, pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus, 08 mais. Vem pouso na pista 10, voo 120. Salvador, papapá, favorável e uniforme, no campo 3, acionado, está pronto para o taco. O Lima uniforme, de volta presente com o Prosul. Afirmativo, autorizado. O Lima uniforme, o vento 140 graus com 08 nós, evite sobrevoo de aeronaves, pessoas vendo parte 3 e também obstáculos, isso é ponte fora do sol. Passa para o trabalho uniforme. A postura tem que abastecer o 2000, a descida para 2000. Passando dessa para 2000, eu vou adorar o processo do Brasil. A linha é mais de 1-0, vamos ver se é como é. Papua, Mike Echo Romeu, mantém a sobre o visual direto, saiu de Itapuã, reporte quando para a descida. Eu sou o Zé Sete, autorizado a vista da 4 Mil Pérez, altimetro 904. 884, transmissão para o Bus 320 da Avianca, curta final no zero. Afirma com a 884. 884, fazer passagem do tráfego na curta, por o Bus da Avianca, pode ganhar e manter, cabeceira 10. Autorizado a decolar, pistão no 7, vento a 150 graus com 09 nós. O 884, vento 150 graus com 09 nós, autorizado a decolar, pistão no 0. Devo decolar de coro 884, pistão no 0. Thank you. 6, chame centro do Recife, 126, decimal 8, 5. Caso negativo, 95, decimal 4, 5. 2685 e 2546, né? Marinha 7101 no voo em cima. Então, Bravo Kilo Índia vai ter sequenciamento com a esquerda para o 340. Seu limite radial 360 VR Salvador. Esquerda para o 340, limite radial 360 VR Salvador. Bravo Kilo Índia. 205, aguarde só um minuto para decolar. O Mike é com o Zulu girando base, baixado e travado, da 17. Cruzado de cabeceira 17, o vento é 150 graus, uma dúzia nós, é porte solo controlado, Mike é com o Zulu. Mike é com o Zulu. Left-Julet com sorte, confirma posição. Left-Julet, frequência livre da presente, maior coordenação. Só a voz de 2007, o 7107.